Deus abriu a porta e falou: filho, encosta lá e detona. Vai ser um dos poucos que muitos vão pedir carona. Mundo emociona, também abandona, direciona, inflaciona, infecciona e plau, é lona. Eu resisti ao trauma e montei minha goma. Suportei o drama, a trama, o frio e o coma. Eu nunca vendi droga e nunca fui bom de bola. Não fui orgulho quando fui com uma peça pra escola. 79 me escalaram pra corrida do ouro. Selva de pedra, aguenta aí, que eu vou pro estouro. Vim aí, sem saber o que fazer, meio a esmo, mas pensando que o melhor era só ser eu mesmo. As tatuagens são iguais, pinturas rupestres. As marcas são sinais e nós os animais silvestres. Hoje eu sei quem soma e quem soma sabe. De volta à nossa terra antes que o mundo se acabe. A gente vive e morre um jogo que só Deus é quem sabe. O nosso